Como no velho ditado eu falei, só dei valor quando eu te perdi, vacilei. Vem me perdoar, estou perdido. Meu coração quer se vingar de tudo que passou, quer maltratar e fazer sofrer dor. Não deixa eu pensar em mais nada a não ser nesse amor. Dá um amor, dá uma chance pro amor, pois eu não tô legal. Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal. Mande um sinal. Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você. Dá um gás. Calma, senão você acorda toda a vizinhança. É que o cara aí do lado tem criança. Você não vê que é muito tarde pra brigar. Quero entender por que você não se acalma. Só cheguei tarde porque o carro deu problema. Eu vi que sei ali pertinho de Ipanema. Meu Deus do céu, como o reboque demorou. Não tinha como, meu amor, não te ligar. Quando eu tentei descarregou o celular. Se você está desconfiada, olha ele aí. Bate a mão da mão comigo, onde até vem. Não sei pra quê me julgar se bem. Tá lindo! Que bonito, meu povo! Te escolhi pra viver eternamente nos meus planos. Só você. Pra quê me julgar se perder, magoar e dizer que não aceita traição? Tem que saber que eu fiquei com você, te escolhi pra viver eternamente nos meus planos. Só você, eternamente nos meus planos, só você. Essa obra-prima, essa canção maravilhosa, que o Brasil inteiro cantou assim. Diz que me ama, mesmo que seja mentira, mesmo que por brincadeira, nem que eu fique na mira, certeira da desilusão. Sonhar nunca foi em vão. E você é o meu sonho predileto. Pois saiba que quando estou quieto, estou com certeza viajando e segurando sua mão. Pois saiba que quando estou quieto, estou com certeza viajando e segurando sua mão. Vamos fazer um pagode, vem! Transforma em verdade esse meu sonho. Que bonito, gente! Me dê a sua mão e vamos viajar. Oh, oh, oh. É loucura te olhar e não te desejar. Então mente pra mim, eu quero acreditar. Yeah. Transforma. Sonhar, me dê a sua mão e vamos